Capítulo 39. A derrota de Satanás ligada à sua loucura moral. O diabo é sábio e astúcia é tudo o que podemos atribuir corretamente a ele, uma vez que julgamento moral sólido é o ingrediente da sabedoria que o diabo não possui. Uma reflexão mais profunda exige que modifiquemos nossa opinião de que ele é astuto no sentido mais verdadeiro da palavra, pois um dos significados de astúcia é a capacidade de idealizar um plano bem-sucedido e aparentemente o diabo é incapaz de fazer isso. O verdadeiro astuto não se deixa cair na própria armadilha, mas o diabo já caiu na armadilha dele, não somente uma, mas muitas vezes. O estrategista astuto sabe quando atacar e quando recuar e se retirar. Essa é uma estratégia que o diabo parece desconhecer. A história bíblica mostra que ele foi longe demais com muita frequência e derrotou seus propósitos repetidas vezes. Um exemplo disso foi a onda de ódio que ele lançou sobre os hebreus no Egito. O faraó teve uma boa ideia, assim ele pensava, quando conseguiu recrutar todos os homens saudáveis do povo hebreu para trabalharem gratuitamente para ele. Um grande exército de operários passou a fazer tijolos para manter as necessidades do ramo de construção do Egito. E os tijolos não custavam nem um centavo ao faraó. Eram fabricados por meio de trabalho escravo. Se o faraó tivesse sido sábio ou mesmo astuto, teria reduzido um pouco a pressão sobre os hebreus e continuaria a receber os benefícios desse trabalho escravo durante anos. No entanto, ele impôs condições impossíveis, levando os hebreus aflitos a se ajoelharem, e Deus veio em socorro deles. Certamente o diabo passou por cima de seus próprios limites daquela vez. Na época de Esther, o malvado Ramã deu ouvidos às lisonjas de Satanás e decidiu tentar destruir os judeus. O resultado revelou a insensatez desse esforço. Os judeus foram libertados e Ramã foi dependurado na própria forca que construíra para seu odiado inimigo, o judeu Mardoqueu. Enquanto o corpo de Ramã balançava na forca que ele construíra para outra pessoa, a loucura da injustiça foi exposta de tal forma e a tal ponto que deve ter surpreendido Satanás. O mundo de hoje sabe, ou pode saber se quiser, que toda forca construída para destruir homens de bem será usada para enforcar o construtor dela. A justiça pode ser muito demorada, porém o mal será finalmente enforcado. Satanás não sabia disso, ou se sabia, nunca teve a intenção de que o segredo fosse revelado. De qualquer forma, sua suposta astúcia o fez fracassar. Portanto, a longa e implacável guerra de Satanás contra a igreja jamais teve sucesso, o que em parte se deve à sua insensatez. Em sua fúria, ele derramou o sangue de milhões de homens e mulheres tementes a Deus, mas sempre o sangue do mártir se transformou em semente da igreja. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Essas palavras que se referiam a Israel descrevem exatamente as condições dos cristãos no decorrer dos séculos. Se Satanás tivesse sido o estrategista astuto que diz ser, teria desistido muito tempo atrás de tentar exterminar o cristianismo por meio de ataque direto. No entanto, suas tentativas continuam em muitas partes da Terra, e ao fazer isso, ele está conquistando a simpatia das próprias pessoas que procura destruir. Isso não revela sabedoria, mas uma dose enorme de maldade cega. Por causa da palavra de Deus e do testemunho que deu sobre Jesus Cristo, o apóstolo João foi exilado na ilha deserta que se chamava Patmos. E se a tradição for verdadeira, ele foi enviado para trabalhar nas minas. Mas da mina onde se encontrava, João viu muito mais do que qualquer rei viu de seu trono. Dessa mina, ele viu muito mais do que qualquer astronauta viu ao orbitar a Terra, porque o rolo de pergaminho da história futura foi aberto diante dele. Ele foi permitido ver a revelação dos propósitos de Deus até o dia em que a nova Jerusalém descer do céu, vinda de Deus. João teria causado menos problemas ao diabo se tivesse permanecido em Éfeso. Se tivesse recebido a permissão para cumprir tranquilamente seus deveres na igreja, poderia envelhecer com conforto, sem dar ao mundo uma visão da queda do império de Satanás e do encarceramento dele no lago de fogo. Podemos apenas concluir que, quando atacou João, Satanás não sabia como as coisas se desenvolveriam e que ele não é tão astuto quanto supõe ser. Do ponto de vista de Satanás, a morte do homem Jesus Cristo foi outro disparate. Em seu ódio, ele perseguiu Jesus Cristo a ponto de provocar a união dos judeus com os gentios para destruir o homem cuja presença era uma condenação e um julgamento para eles e para ele. Deus, porém, transformou a cruz em um altar. E enquanto os homens perversos viam Jesus morrer na cruz, acreditando que se livrariam dele para sempre, por meio do Espírito Eterno, ele estava se oferecendo sem mácula a Deus como sacrifício expiatório pelos pecados do mundo. Certamente, isso nunca passou pela cabeça de Satanás, quando ele decidiu matar o homem a quem conhecia instintivamente como seu grande inimigo. A ressurreição de Cristo foi sua derrota mais impressionante. Um pormenor que nunca devemos esquecer. Satanás é muito astuto em relação a cada um de nós, e confiar em nossa sabedoria é o caminho certo para a derrota. Deus transformou a sabedoria original de Satanás em uma loucura embutida que não lhe permite alcançar seus fins perversos. Ele fez do mal o seu bem. E neste mundo moral governado por um Deus justo, o mal não é capaz de vencer.